Então, 3600, completo final, torre 186, bom pouso. 186, obrigado, bom trabalho. Boa noite, já me encontrei embaixo do travado novamente? Tá, baixa do travado já, senhor. Autorizado, pouso 070 grau 069. Então, 3600. Sim, pouso 3600. Chama Recife, chame Recife, 1.2085, alterna 1.2545, bom voo. Chama Recife, 1.2085, alterna 1.2545, 5973. 0, no solo os 26. Libere a direita, táxi pela Fox ou Golf, após Alfa, Juliette, posição 09, Pati 1. Fox, Golf, Alfa, Juliette, Pati 1. Posição é 9. Zero nove, afirma. Sete. Gol no 805, desce via para 2000 pés, ajuste 1017, reporte localizador, gol no 805. Ok, desce via até 2017, gol no 805. Salvador, boa noite, gol 1643, passando 240 para 1060, sentido Bravo. Gol 1643, oceano identificação, chegada BOF, desça para 4000 pés, ajuste no 097, está presente Rui BOF. Identificou, descendo para 4000, 1017, voando BOF, gol 1643. Sete, 1-4, acena identificação, chegada a mar e desça até o 050. Salvador, está 3152. Oceano Identificação, autorizado chegada a Mari, desça até o 060 e redução para 250 nós, o número 3 na aproximação. Chegada a Mari, descendo 060, já está mantendo 259, 714, confirma indicada. Gente, mantenha 250 de indicado, gol 954, vai seguir como número 2. Estabilizado do localizador. Gente, gol no 805, completo final, agora com a torre 1186, bom pouso. 1186, gol no 805, obrigado. Salvador, gol no 805, estabilizado ILS X-Ray, baixado checado. Gol no 805, autorizado pouso pista 10, vento calmo. Autorizado pista na pista 10, vento calmo, 1205, obrigado. rota 3 indicada? Tá mantendo 270. Sim, já autorizado manter o Gol no 643, já aponte caso necessite de redução. Entendi. No solo aos 38, prossegue via Alfa e Juliette, portão 5. E via Alfa e Juliette para o portão 5, ou no 805. No 52, reduza para 2209. 2209. Passando 060 para 4000, vou no 643. Sétima 4, vou 070 para 5000. Gente, confere. Gol 1643, desça para 2000 pés, ajuste no 097, está livre LS, reporte estabilizado. 2000 com 1017, chamará estabilizado, gol 643. Gol 1794, redução agora 2109. 2109, 1794, cruza o 060 para 5000. Sente, confere. Tendo redução para 209, o Gol no 643. Sente, o Gol no 643, mantendo 2009, desça para 2000, livre da restrição de altitude, o ajuste 1017. Sente, 2000 sem restrições, Gol no 643. Gol 1714, sobre vetor para sequenciamento, voando para o 030, limitado pelo localizador. Esquerda da 030, limite lock. 1714, atingiu, vai atingir 5 minutos. Gente, inicialmente mantém o 050 aguardando descida ao 1714. Mantém o 1714. Uno 643, está presente Rui Duna, reportando estabilizado. Está presente Duna, reportando estabilizado, Uno 643. No 714, desça para 3 mil pés, ou ajuste no 097. 3 mil pés no 097, igual no 714. Desça até o 050, tá atualizando 52. 050, 352. No 714, direita 050 para o lock. Direita 050, igual 714. O 1643 completa esquerda 140, desta pro intercepta, reporta estabilizado. Pro 140, chamará estabilizado, igual 1643. No 4, 2 mil pés, ajuste no 097. 2 mil pés, no 097, no 7 no 4. 3152, reduz até 1180 nós. 70, 3152. Então, 3152, o vetor vai manter a presente proa, limitado pelo localizador. Vai seguir tráfego da Gol agora na sua posição de 12 horas, está 9 milhas, reduzindo o TAN 3152. Sim, mantendo a proa, pode descer? Até 3 mil pés, o TAN 3152. Até 3 mil pés, reduzindo o 3152. Estabilizado no localizador, o Gol no 643. Gol no 643, torre 1186. 186, agora no 643. 1714, livre LS, reporte estabilizado. 1714, livre LS. Torre Salvador, boa noite, gol no 643. Uma milha para o externo, baixou e travou. Número 43, vento calmo, autorizado pouso. Gol 643. Livre pouso na 10, gol no 643. Gol 1714, torre 1186. Torre 1186, gol 1714, boa noite. 3152, desce para 2000 pés, ajusta no 097, nesta prova intercepta, reporte estabilizado. 2000 pés, nesta prova intercepta, localizador, reporte atrás estabilizado, 3152. Muito boa noite, Aguarda 714, vai passar a duna. Gente, no 714, aguarde pista livre, reporte baixado travado. 714, sim. Um solo aos 49, Alfa e Juliette, portão 3 nessa frequência. Alfa, Juliette pro 03 na sua escuta, voo no 643. Só 3153, estabilizado? 3152, estabilizado. Gente, complete final, reduza para aproximação, vai seguir tráfego da Gol agora, meia dúzia de milhas à sua frente. Chame torre 118.6, tenha um bom pouso, tá 3152. 118.6, boa. Torre igual a 7.4. Cheque o trem, livre pouso, 020 graus, 049. Gol no 714. Embaixo travado, 1-7-4. Salvador, tá 3, chão 5-2, passou a duna, estabilizado. Chão 5-2, reporte passando externo. Parada, externo 3, chão 5-2.